que não pode ser. Eu sei que assim procedendo, escolho o desprezo de todo você. Lamento, mas fiquei sabendo que ela voltou e comigo ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade. Um momento sequer me pedi que ela me abandonou. Contou em pedir que a loucura fizesse de mim um molambo qualquer.